4206, decolada 50, chame em controle Salvador 120, 218. Quando 208, azul 4206. Autorizado pouso, pista no zero, feito 110 graus, 079. 966, no solo 55, direita 121, decimal 9. 219, ou 1969. Com 1869, ponto de chegada no 0 próximo. Boa noite, 69, autorizado. Alinhada da colapso no 0, direito 100 graus, 079. Alinhada colando a 0, boa noite, 69. 869, decolada 102, chama o controle 120, vai cima 8. 208, obrigado, boa noite. Chené 6201, ponto de espera 90, pronto. Chené 6201, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 079. Alinha, decolar 10, Chené 6201. Chename 201, decolado aos 06, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, Chename 201, até daqui a pouco. 3283, boa noite. Autorizado a linha da colapso 10, vento 110 graus, 099. Ambiente autorizado a Miranda, 10, pronto. 3897, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 10 março. Autorizado alinhar e decolar da pista 10, 03897. Romeu Alfa, Lima, Sonora, Repórter Táxi. Sente, reporte no ponto de saída da Papá, Whisky, Romeu Alfa. Reporte no ponto de saída da Papá, autorizado, Enéia e decolagem no 0, 1, 2, 0 graus, 0, 9, 9. Aí decolagem, 1, 0, obrigado. Luiz com meu alfa autorizado, ingresso à esquerda, é poste Enéia de pronto, cabeceiro no 7. Costa, Whisky, Romeo, Alfa, aguarde só um instante para decolagem, a nave que decolou agora, pista 10 com curva direita. Voo no 645, decolado aos 28, chame o controle 120, décima 8. 208 ao 645, bora. Whisky Romeo Alfa, condições de iniciar a curva à esquerda assim que atingir 600 pés? 600 pés? Como assim? Sente autorizado decolagem de pista no 7, vento 120 graus, 109, Whisky Romeo Alfa. Autorizado decolagem no 7, o Chile 6259, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Alinha e mantém na 10, Chile 6259. Aqui, boa noite, pro senhor. Esse é a Costa Termino, Alfa, como é que é aqui? O Whisky Romeo Alfa, decolado 231, chame o controle 120, décima 8, bom voo. 1208, grato, Whisky Romeo Alfa. O Xana 6259, autorizado decolagem, pista no 0, vento 110 graus, 099. Xana 10, Xana 6259. Thank you. Foi Salvador, boa noite, Papa Romeu Tango, Leão Mike estabilizado, LSX-Ray 10, baixa a trama. Papa Romeu Tango, Lima Mike, boa noite, tráfego ajustado. Autorizado pouso, pista no 0, vento, 110 graus, 099. Inclusive pouso no 0, Tango, Lima Mike. Solo aos 4-4, chame o solo Salvador no 21-19. Salve, Salvador.